Já comecei um erro, cometi um erro de iniciante, não deixei gravando antes. Falta de costume, já falta perdeu de costume, os é. Perdi todo. Sem falar, espada, que eu instalei o programa de gravar agora. Caraca! Caraca, e falou mal de mim pra caraca, porra, vai deixar tudo pra última hora, né, porra? Falei, é, sou eu que vou deixar pra última hora mesmo. É aquela história, né, cara, de chefe, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tá vendo? É isso sim, aí. Sim, senhor. Sim, senhor. Tá certíssimo ele. Ai, ai, ai. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. Bem-vindos de volta a mais uma viagem no tempo. E aqui que voltou junto comigo, ele, Eduardo Fidiati. Fala, galera. Finalmente estamos aí de volta depois de uma guerra nos bastidores para convencer o T-Blue. Mas a gente é guerreiro brasileiro, não desiste nunca. E ao contrário do que acabou e não volta mais, o Machine voltou. Aê! Olha aí, olha aí. E também aqui junto conosco, voltando também, ele, Neilson Lopes. Ê, minha maçã resplandecente voltou. Ah! E então, pessoal, assim, né, finalmente o MachineCast voltou, mas nem todo mundo voltou. Mas, para suprir a falta de alguns aí, nós fizemos uma nova contratação, né? E aqui para gravar junto com a gente hoje, fazendo o estágio, ele, Flávio Azevedo. Fala, rapaziada, beleza? Aí vamos ver como é que vai ficar, né? Nesse estágio. Team Blue, café com adoçante ou com açúcar? Um mergulho, por favor. Não desperdice meu açúcar. Um mergulho. Caraca, eu ri muito disso. Bom, já a gente volta aí pra falar com o Flávio. E agora é a hora dele. De volta ele, Ricardo Spider. Olá, habitantes e seres de dimensões distintas e variadas. Caraca! Voltamos! Finalmente voltamos, estamos aí para contribuir e também para subtrair, por que não, né? Se necessário for. Eita, e a minha frase de volta aí é uma frase otimista e é uma frase batuta mesmo, que é a seguinte: que pobre é que nem prego, nasceu para levar na cabeça. Porque é isso aí, entendeu? É tá isso certo, aí. Tá certo. Sempre com palavras de motivações, meu. Sempre naquela esperança. Ai, ai, ai, quem tá motivando, não sei se é o prego ou se é o martelo, mas enfim. Bom, pessoal, como vocês podem ver aí, nós voltamos com o MachineCast, né? E agora com algumas, digamos, novidades aí. Vamos primeiramente aqui fazer um agradecimento aos nossos queridos colegas da antiga equipe, né, que infelizmente ficaram aí pelo caminho. Agradecer aqui ao nosso querido amigo Zupão, que foi de grande contribuição pra gente durante todo o ano de 2016 e até o final do MachineCast lá em 2017. Sucesso pro Zupão aí, espero melhoras aí na sua vida profissional, que, né, ele tá mais amarrado do que escravo no tronco, né? Só não sei se tá levando chicotada. Tá feio, Zupão. O Zupão tá lá, tá parecendo assim a moça. Lerê, lerê. Calma, moça. Se ele tiver, nossa. Se ele tiver levando escravizaura, não? Ah, é, escravizaura, porra. Oi, assim a moça é que dava chicotada, né? É, oi. Se o Zupão tiver levando chicotada, ele tá no lucro já. É. Quer dizer, caraca, que ele tem que parar de trabalhar pra tomar chicotada, né, Spider? É tipo isso. Aí pelo menos vai estar ganhando alguma coisa, né? É. E então também nós queríamos agradecer aqui, né, a nossa querida Baianeta, que também ficou aí pelo caminho. E queria agradecer a ela, muito obrigado por todo esse tempo que passou aí conosco. Foi um Cast of Tretas aí que, apesar do trabalho, foi um grande sucesso, o pessoal gostou muito, mas, né, às vezes a gente tem que ter opções e a gente escolheu por não dar continuidade ao Cast of Treta. Então, sucesso a Tiziana aí também na sua vida profissional e espero que ela volte aí na internet com seus projetos, porque seguido ela tá em algum lugar aí. Esperamos ver ela aí o quanto antes, ok? Grande abraço pra todo mundo. Então, e agora é a hora do quê, Edu? Cara, é hora daquela hora marotíssima dos recadinhos. Galera, se você lá sente saudade daqueles velhos caderninhos de perguntas que circulavam entre as galeras pra todo mundo ficar sabendo da vida de todo mundo, igual uma rede social, não se preocupe. Você pode fazer isso hoje em dia no Facebook, inclusive com a gente lá, ó. Lá na nossa página, no facebook.com/machinecast, ou então no nosso grupo, lá no facebook.com/groups/machinecast. Agora, se você sente saudade daqueles bilhetinhos que a gente trocava na escolinha, que hoje em dia não se troca mais bilhetinho na escola, é coisa que não se faz, mas você pode trocar bilhetinhos no Twitter, lá no nosso perfil, que é o @machine_cast. Né? Se você pensa naquelas locadoras que não existem mais de games, onde você encontrava com a galera pra jogar, você pode encontrar a gente lá na Alvanista, na rede social de games. O nosso perfil lá é o @machinecast. Agora, se você era do tipo que mandava cartas, aquela época de usar papel de carta, escrever pra galera, mandar correspondência, você pode mandar pra nós e-mails. O nosso e-mail aí é o contato@machinecast.com.br. E se você quer fazer parte da resistência velha máquina, quer fazer parte dos machines, quer ser um ouvinte machine assíduo, acompanha a gente lá no nosso grupo do Telegram, que o link tá aí na descrição. Pode ter certeza que o link do Telegram não vai acabar, ao contrário do WhatsApp, que vai acabar um dia. O Telegram não vai acabar. Junta lá. Certo aí, pessoal. Então, também não esquecendo que se você quer ajudar o Machine Cast, não quer que o Machine entre em um hiato novamente, que talvez pode ser até definitivo, então ajude a gente, compartilhe aí, indique aí para as pessoas que você gosta, para as que você não gosta também, enfim, saia indicando, e se você quer fazer uma indicação específica hoje, quer aceitar o desafio, indica aí para o vendedor de camelô, aquele cara que tem a barraquinha na rua, que vende luva, gorro, mala, CD, que vende qualquer coisa, chega lá pra comprar o que você for comprar lá, aproveita e indica pra ele ter o que ouvir. Se você reparar, ele sempre tá ouvindo um radinho ali, uma musiquinha, indica o Machine Cast pra ele ouvir alguma coisa lá, talvez ele te elogie, te dê um desconto, e talvez ele te xingue, mas a vida é assim mesmo. Sempre corre o risco, tem que arriscar, né? tem que arriscar. E o camelô nunca acaba, né, cara? O camelô tá lá desde sempre. Exatamente. Então, ele pode compartilhar com outras pessoas. Camelô é tão velho que o Silvio Santos era camelô, olha só. É, ué, justamente. O homem do baú era camelô. Nunca acaba. Isso aí. A gente não sabe quem vai acabar primeiro, se é o camelô ou o Silvio Santos. Então, certo, pessoal, dados nossos recadinhos, então agora chegou a hora da gente falar daquelas coisas boas que acabaram, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Eu cheguei em frente ao portão. Flashback. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei. e voltei. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui, aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Bom, pessoal, voltamos e agora vamos aqui, né? Antes de mais nada, falar da atualidade. E aí, pessoal, como é que foi a vida de vocês até esse presente momento, né? Porque hoje nós vamos falar de um tema aí complementar ao nosso cast, que é a questão das coisas boas que acabaram. E os nossos ouvintes aí ficaram órfãos, né? E a gente também, obviamente, que isso aqui a gente adora demais. Que é o MachineCast que acabou. Como é que, o que vocês fizeram aí nesse meio tempo? Porque ficaram jogando pedra nos outros na rua, que nem o Neilson, que nem o Edu sentado na beira do morro fumando uma verdinha, o Spider se balançando, ou que nem eu aí que fiquei jogando games infinitamente, joguei, rapaz, nunca joguei tanto videogame na minha vida que nem eu joguei nesse período aí. Caraca! Só voltei com o Machine Cash porque acabou o dinheiro pra comprar jogo, viu? Caraca, hein? Que pariu. Caraca, mano. Edu, zerou, fala aí. Tudo. Zerei tudo. Fala, Edu, fala aí. Galera, antes de mais nada aí, perdão pela minha queda de qualidade. Infelizmente, o meu headset aqui, o XL, tá com a vida útil já capengando, coitado. Tava um pé na cova. Tive que trocar aqui, o outro headset não é tão bom, mas... Vamos continuar, vamos lá, que não pode parar. O Edu já vai começar gravação, falando, para. Né? Coisas boas que acabaram, meu headset. Meu headset, é, já... a qualidade do meu áudio. É. Nesse meio tempo, então, o que é que eu fiz? Eu detonei o resto do meu headset aí, ó. Não tá nem funcionando, mas... Fudi com ele. Não, mas... Foi um período meio negro, cara. Foi bem ruim ficar sem gravar, ficar sem... Toda terça-feira chegava, dava uma saudadezinha, aquela coisa. Olhava na agenda assim e falava, pô, podia estar gravando, mas não tem. Então dava uma coisinha meio ruim, assim. Mas joguei bastante, li muito. Tá ligado aquele meme lá do Caco, o sapo, aquele de pelúcia, que fica olhando na chuva na janela, sentado. Caraca, inclusive! Foi eu mesmo, véio. Fiquei daquele jeito ali. Foi naquela situação. Ai, ai, ai. Neilson? Rapaz, eu na... Quando você falou que ia acabar e tal, aí eu meio que fiquei triste, como, igual Edu mesmo, assim, fiquei, pô, chegava todo dia na terça, aí eu meio que depois de umas duas, três semanas, eu meio que aceitei, só que depois me bateu um desânimo tão grande que até meu canal eu meio que parei. Eu lembro que eu fiz, eu acho que foi o... Um vídeo depois, uns dois vídeos depois, eu acho. Não lembro, até hoje tá parado no meu canal lá. Então, uns três meses, cara, que meu canal tá parado. Aí eu olhei e falei... Aí só dava vontade só de chegar em casa, depois eu tava trabalhando lá nos Correios lá. Só deu vontade de chegar em casa... Não, pera, para tudo, para. Pera aí. Neilson, tu tava trabalhando... É, tem... Caraca, não, tinha que acabar o Machine Cast mesmo, viu só? Pra isso serviu, né? Acabar com essa porra. Rapaz, tinha dia que eu chegava que eu não dava nem pra me ligar a televisão. Eu ia chegar em casa, tomar banho, jantar e dormir, cara. Ai, ai, ai, olha só. Spider, fala aí, Spider. Ah, eu... Na verdade, eu continuei a vida aí. Eu também fiquei triste por ter acabado. É, eu acho porque... também que tu continua a vida, Spider, porque tu não morreu. É mais ou menos. Mais ou menos. Eu conheço umas pessoas aí que não continuam a vida, não, hein? Tem um povo aí que... Sei não. Mas enfim, trabalhando... Dá nome o boi. Não, ninguém conhece, ninguém conhece. Mas eu fiquei triste também, porque principalmente era a oportunidade de a gente falar dos assuntos que a gente gostava e sempre foi um momento de diversão, né? Então, no final das contas, eu acabei, para compensar um pouco isso, reouvindo os antigos, né? E acabei visitando outras mídias, tipo YouTube, bastante coisa para continuar no modo nostalgia. E, putz, daí o resto é continuando trabalhando sempre pra caramba e resolvendo os rolos aí na família de sempre. Mas tocando barco. Mas estamos aí novamente pra nova temporada. E é isso, vamos em frente. Olha aí, olha aí. E falando em ouvidos antigos, né? Uma coisa que a gente vai falar aqui agora sobre isso. O pessoal deve estar perguntando quem é o Flávio, né? Como é que o Flávio veio parar aqui? Bom, o Flávio é o seguinte. Flávio entrou no grupo do Telegram e aí se encaixou assim de uma maneira assim que a gente, com tudo que a gente conversa, ele tem muita afinidade. Então, primeiramente, Flávio, eu queria que tu se apresentasse pro pessoal aí, pros ouvintes, e dissesse, em segundo lugar, como é que tu foi parar lá no grupo do MachineCast no Telegram e como é que tu veio parar aqui no MachineCast para fazer esse estágio aí. Mas, primeiramente, me alcança a minha xícara de café, por favor. Tá, né? Um mergulho só, né? Um mergulho. Então, meu nome é Flávio, sou do Rio de Janeiro, né? Carioca, cuidado com as carteiras. Caralho. Carioca, cuidado com as carteiras. Eu entrei no grupo porque eu ouvi o cast sobre Tokusatsu que o Danilo do Tokudok postou, né? Aí eu tava curti a página dele, eu vi que tinha um link pro grupo do Telegram. Entrei lá, todo mundo foi muito, muito, muito simpático, foi solícito, o pessoal interage bem também, lá. Também, né, cara, nessa época de Tiana não tava no grupo? Bem essa. Se não tu tinha levado, aí... era Hadouken. Pô, né? Aí foi todo mundo solícito, eu encaixei lá, a gente continuei ouvindo alguns casts, faltou só pouco, uns 80, assim, acho que já acaba. Caraca. Já. E... pô, pelo menos eu vi os 6, né? Tá bom. É, tá bom, né? Nenhum o Eduardo tava, porque o Edu não guarda o Edu, não. É assim? Tu que falou, cara. Tu que falou que eu não gostava de tu, cara. O Edu indica, aí... Edu indica só os que ele errou, tipo, o cara, e o cara pegou nojo, não quer. Ô, Edu! Chega pra ele e fala, vai me tirar desses corporados, cara. Fala igual ele, fala igual ele, fala igual ele. Pô, qual é, mano? Tá me avacalhando? Intriga da oposição. É. Tá me avacalhando, pô? Aí não, mano. Aí o Tim Blue me chamou, né, perguntou se eu tinha interesse de entrar no podcast, fazer um teste, e aqui tô eu. Vamos ver, né, se o Team Blue gostar, vocês gostarem, se eu servir o café direitinho com um mergulho só, de repente eu fique aí, né? Quem sabe, quem sabe. Isso aí, né, não depende só da gente, dos ouvintes também, né, sabe como é que é, os ouvintes é que pagam o nosso salário aí, né? Vamos ver se dessa vez eles vão pagar. Então aí... depois disso, eu pedi pro Flávio, enquanto ele tava esperando, porque isso já tem bastante tempo já, enquanto ele tava esperando, né, pra gravar junto com a gente aí, pra entrar pra equipe, eu pedi pra ele, né, dar uma ouvida nos outros podcasts que faltavam. Na época ele tinha recém começado a ouvir, porque ele ouviu só os temas que importavam pra ele. Eu acho que a gente deve ter o quê? Uns 90 episódios de MachineCast, né, por aí, né? Por aí, cara, com 87. Mano, juntos que são especiais, que não tem numeração, dá uns 90 por aí. Quantos falta mesmo, Flávio, pra ti? Acho que uns 80, 79, por aí. Caraca. Assim. brincando, cara. Eu vou ouvir mais. Ou seja, falta só os que eu sou host, o resto ele ouviu tudo. Olha isso. Falta só os que eu participei, o resto ele ouviu todos, né? Ai, ai, ai, olha só. Bom, e como vocês puderam ver aí, né, Edu continua com essa historinha aí de que ele é melhor host, que não sei o quê. Inclusive, antes da gente voltar, ele perguntou se ele ia assumir finalmente como host. E eu disse pra ele que a ideia era, né, melhorar, no mínimo continuar bom, não piorar. Senão nem volto com essa bosta. Caraca. Só que faltava. Tá vendo, né? É. Mas e aí eu só te digo uma coisa, não, Edu. Aí, ó. Só deixa eu te dizer uma coisa, Edu. Só. Não vai ter golpe, viu? Hashtag não vai ter golpe. Vai rolar hashtag aí, golpe já. Impeachment. Quero Edu. Okay. Então tá, vamos botar no Twitter lá uma enquete. Não vai ter golpe ou impeachment já. Pra ver o que a voz do povo prefere. Mas enfim. I'm back. Então, sem mais delongas aí agora, vamos começar aí o nosso tema aí, querido, né? Que hoje é só festa, né? Só pra pegar o gostinho da gravação de novo. Então vamos começar, né? Vamos voltar aí com o nosso sorteio honesto. Pra ver quem é que vai, né? Eu pensei até que tinha acabado isso. Não, cara, a ideia é continuar. As coisas boas tem que continuar, cara. As ruins a gente tira fora. A coisa boa, senhorra. Sempre uma honestidade, sempre. Agora é a hora que o Edu fala, também é bom. Então vamos lá, vamos começar aqui com um sorteio honesto e... Oh, poxa vida, olha só. Não adivinha. Nada melhor que começar o ano, né? Com um sorteio honesto e, primeiramente, Flávio! Opa, que é isso? Foi honesto mesmo, hein? Caramba! Fiquei até perplexo. Ok. Honestidade. Então, fala aí, Flávio. Então, coisas boas que acabaram, cara. Fala aí. Cara, não sei pra vocês. Pra mim é dinheiro, mano. Já foi na jugular, né? Mas assim, a ideia era ser algo assim, que é mais incomum, assim, que só acontece com uma pessoa, não com 98% dos brasileiros, pô. Caraca, cara, mas tá bravo, mano. Tá bravo, mano, sério. Outro dia parou um carroceiro aqui na porta de casa com um cavalo e tal. Aí eu fui contar minha história pra ele, assim, tô contando a história pro carroceiro. Quando eu olho, mano, o cavalo tava chorando. Porra! Caraca, caralho! Pô, o Carlos Alberto saiu do banco e botou na sua cabeça. Ei, Spider, você tá com um banco da praça no lombo. Não, já chegou com sobrepeso já. Já anda com aquele banco com aquele banco dobrável, né, velho? Já chega de dobra. Gordofobia, hein, sobrepeso. Ó. Vai lá. Então, assim, o tema é coisas boas que acabaram, né? Aí eu fiquei entre coisas assim comuns, assim como um canal de TV, um programa e tal, mas eu acho que eu vou falar uma coisa que acontecia no meu cotidiano, que acontecia quando eu era criança e tal, que acabou e a gente sente falta, né? Tipo, eu jogava muito X1, disputa com meus irmãos quando era moleque, entendeu? X1 é um contra o outro. É um contra o outro. Entendi. Entendeu? O velho versus. É, o verso. Ah, quer dizer que você era o bichão? Não. Você era, filmava e falava ao mesmo tempo. Não, que isso. Era um olho no prato, outro no gato. É. Olho no padre, outro na missa. Aí... Um na carteira e outro no Flávio. Rio de Janeiro é sempre assim, um olho na carteira, outro no ambiente. No meliante. Então, aí eu disputava muito, era jogo de corrida, era luta, ou também quando ficava o meu irmão jogando os jogos de terror, que eu ficava meio nervoso, ou o famoso cagaço, eu ficava com a revista, de sendo copiloto dele, entendeu? O detonadorzinho, ficava, ó, vai pra lá e tal. Resident Evil 1, 2, 3, Code Verônica, Silent Hill, essas coisas, tudo foi zerando assim. E aí a gente sente falta. E também fora o X1 do Ninja Eleven, que a gente, cada um montava um time. Aí o jogador que eu contratava, ele não podia contratar, e no final a gente botava pra disputar, e era choradeira, era o meu irmão ficava me sacaneando, sacaneava ele, ficava essas coisas assim, meus irmãos, né, que eu tenho dois irmãos mais velhos, e essas coisas assim, com o tempo, vai, a gente joga online agora, mas o X1, o do lado, o offline, assim, que a gente sente falta que tá acabando, quer dizer, acabou, né. Comigo aqui acabou. É, eu tô. Digo assim que eu tô tendo uma pequena volta assim desse tipo de coisa, porque eu comprei alguns jogos aí na Steam que ele só tem local. Né? Então eu jogo muito, assim, eu jogo com a Starhead e jogo com a Ashley também, então. É bem legal, cara. Ligo aqui três controles aqui no computador e a gente joga todo mundo junto, apertadinho aqui. Isso aqui eu sinto falta, o X1, a parada de um zoar o outro e tal. Assim, online é maneiro, mas não tem, tipo, a zoação, pessoal era melhor. O jogar versus, jogar de dois, até hoje não tem como superar, cara. Não supera. Eu quando vou jogar com a galera, aqui meus amigos perto, a gente prefere ir na casa de alguém jogar do que ficar jogando online. É muito melhor, cara. É outro nível. Algumas pessoas é por causa da internet, assim, tipo, que nem o Nilson, não tem internet pra isso. Então tem que ir na casa do cara jogar mesmo. Às vezes falta carvão, né, pra botar no modem dele, pra abanar o carvão. Não dá. Internet, internet acertou, miserável. O Nilson é um grande adepto disso, né? Tanto que ele não joga online. É uma questão que eu nunca curti jogar online, não, cara. Sei lá, não é minha vibe, não. Eu prefiro jogar ali no meu console antigo mesmo, entendeu? Lado a lado. Só os três por um real. Aquele suorzinho pegando, os caras tudo suados, um do lado do outro. Só Ui, Zeldinha, ele... cara. Zeldinha não tem online, cara. Zeldinha, HD, não tem online, exatamente. Né, Nilson? Pois é. É isso aí, então, Flávio. É essas coisas que a gente sente falta, né? Cara, teve uma época que meu irmão perdeu tanto pra mim no videogame que ele foi procurar atrás se tinha Game Shark, que o Play 1 antigo, Game Shark era um aparelho, não era o CD, né? Era um aparelho que tu encaixava atrás. Sim. Aí ele falou, não vou jogar mais com você, que você tem macete pra roubar a bola. Eu tenho, tem Game Shark aí, desligou o videogame no botão, ficou uns 2 meses sem jogar comigo. Olha só. Caramba. Revolta. Isso aqui é estresse. Não, isso que eu chamo de um rage. Hoje em dia ia xingar muito, filho. Cara. Você ainda deu sorte que ele não jogou o PlayStation no chão. Ah, porque era dele também, né? É, tá certo. Aí não joga futebol, não joga mais nada daí, né? É, pô. Melhor não jogar só futebol. I'm back. Eduardo, vai lá, Edu. Cara, uma coisa que eu sinto muita saudade, principalmente agora que eu tenho, né, meu próprio dinheiro, não dependo de papai, de mamãe, de ninguém me dá dinheiro pra nada, pra comprar as coisas. Sente saudade de quando teu pai comprava as coisas pra ti e isso acabou, é isso? Quer dizer? Não. Também. Também. Mas eu sinto saudade daquelas coleções das coisas de guloseimas que a gente tinha quando era criança, velho. Saca? Você comprou um salgadinho, vinha um Tazo. Você comprava uma balinha Zung e vinha uma figurinha dos Cavaleiros do Zodíaco pra você colar naquele álbum maneiríssimo. Você ia lá comprar uma caixa de chiclete ping-pong, colocar 20 chicletes de uma vez na boca só pra pegar as figurinhas pra colar no álbum do Rei Leão. Tá ligado? O Edu ficava com a bochecha do Kiko mascando chiclete. Tipo isso, velho. Dudu e Edu, bala de caramelo. Cara, teve justamente na época do Rei Leão. A gente foi na cidade lá onde minha avó morava. Na época foi em Barbacena. Então terra de doido. É, Então a gente passou em frente àquelas distribuidoras de bala, sabe? Que vende os negócios tipo no atacado. Então a gente chegou ali assim, tá, tinha lá a caixinha do chiclete ping-pong. E tava na fase do álbum do Rei Leão. A gente tinha visto o filme de pouco e tal, tava bombando o Rei Leão. Cara, quando a gente vê, comprando a caixinha, ganha não sei o álbum, não sei o que e tal, aquela coisa toda, eu falei, meu Deus, eu quero. Eu e minha irmã, a gente chorou. Meu pai comprou a caixinha. Meu pai comprou uma caixinha, aí veio 4 álbuns junto com a caixinha. Um ficou pra mim, um pra minha irmã, e ficou disputa. Era meia caixinha pra mim e meia pra ela. E a gente tava na teoria de que os chicletes, eles viam as figurinhas na ordem na caixinha. Então, tipo assim, vamos supor, são 50 chicletes na caixinha. Vai vir o primeiro chiclete na caixinha é a figurinha número 1. E o último chiclete na caixinha é a figurinha número 5. E aí vai na ordem, sabe? Então a gente começava, não, que esse chiclete é meu, que esse chiclete é meu, que não sei o quê. E a gente colocava 4, 5, 6 chicletes na boca de uma vez só pra poder abrir os chicletes e tirar as figurinhas. Poder colocar nos álbuns, sabe? Mas abrir. Eu abria o chiclete, tirava a figurinha e enrolava de novo, porque não era embalado na figurinha. Ah, velho, mas a gente tava o quê? Eu tava com 10, 11 anos, a minha irmã tava com 7, 6, 7 anos. A gente não tinha essa maldade de esconder ou enrolar de novo pra esconder. A gente só não queria que os nossos pais soubessem que a gente abriu o chiclete e não chupou. Então a gente jogava na boca e mascava. Mas daí vocês fizeram isso, né, no primeiro dia, com todos os chicletes. Cara, foi. No dia seguinte já não tinha mais chiclete na caixinha. E quando vocês abriram o primeiro e o segundo, que vocês viram que a ordem não era a mesma, vocês nem pensaram em parar, assim. Cara, tipo assim, ela colocou 5, eu coloquei 5. E nenhum dos 10 veio figurinha repetida. Então, tipo assim, nossa, não, pra gente na caixinha não tinha repetida, só tinha uma figurinha de cara. Entendi. Lá nos últimos chicletes começou a repetir figurinha que a gente pensa, não tem todas, né? Vamos, beleza. Mas aí a gente já tinha chupado tudo, sabe? E, cara, e esses negocinhos de coleção era febre. Eu era muito viciadinho nesses negócios, sabe? Quando tinha a época dos Tazos, da Elma Chips, que, todo o dinheiro que eu tinha, eu ia lá e comprava um Elma Chips pra poder pegar o Tazo. Aí geralmente eu comprava um Fandangos, que era mais baratinho. Na época, sim, era 60 centavos. Não, mas não é, eu acho que não era pelo preço. Eu me lembro que a gente comprava o Fandangos, que era o que vinha mais. Também. E ele era dos mais baratinhos, saca? Era o Fandangos, o Cebolitos e o Cheetos. Sim, Edu, eu dei muita sorte nessa época do Tazo. E eu vou te dizer porque isso já continua. Na época que tinha os Tazos lá da Elma Chips, eu trabalhava naquela cancha de futebol que vocês estão tudo cansados de saber. E aí uma das coisas que tinha ali no bar, da cantina, na cancha, era salgadinhos Elma Chips. Então, não era muito frequentado por criança, a maioria eram adultos, e os adultos não queriam os Tazos, ele queria o salgadinho. E o que acontecia com os Tazos? Ficava pra quem? Cara, olha, eu tinha muito Tazo, velho do céu, não lembro, a minha patroa chegava a comprar porta-tazo pra me dar de presente. Caramba. Que massa, cara. Caraca, eu acho que eu nunca fui fã desse negócio de Tazo. Eu lembro que na época de que a gente comprava aquelas balas Zung dos Cavaleiros. Dos Cavaleiros que eu gostava... do Zodíaco. Dos Cavaleiros que eu pegava, porque eu gostava muito de Cavaleiros. Aí eu pegava aquele monte de bala, um real de bala dava 20 balas. Aí eu pegava aquele monte de figurinha, eu e meu irmão. E aí as repetidas eu levava pro colégio. E chegava lá, nós fazia a troca, mano. Lá a gente fazia um monte de troca. Troca ou bafo? Não, troca. A gente fazia troca porque... A gente fazia a troca porque os posters... Tinha vez que a gente queria completar os posters. Sempre faltava uma figurinha no pôster do Ike. Ou uma figurinha no pôster do Seiya. Aí, caraca, nunca consigo completar o pôster. É massa, esses posts até hoje tem aí na internet. Mas, se eu olhar assim, ainda não, tem essas paradas. Até hoje não. Ah, isso não. E relançaram. A fotinha, tô falando a fotinha pra que você visualizar. Recentemente relançaram aí o... Não, até hoje tem a fotinha pra você visualizar, né, do como era, né? Sim. Mas esse álbum pelo menos era fácil de completar, né? Porque não tinha prêmio. Não, era só a satisfação de você ter o álbum completo com a figurinha mesmo, entendeu? Sim. Cara, e por falar nesses negocinhos desses álbumzinhos com prêmio, eu lembro uma vez que eu tava na escolinha, se eu não me engano, eu tava na terceira série. Na segunda ou na terceira série do primário. E eu tava. Dizer que não lembra, não é novidade. Não, aí eu gripei, sabe? Eu lembro que eu tava passando muito mal nesse dia e era um dia chuvoso. E aí o pessoal da escola ligou pra minha mãe poder me buscar na escola, porque eu realmente não tava bem na escola, sabe? Aí minha mãe foi me buscar e tal. E no que a gente tava vindo embora, tinha um barzinho perto da escola, assim, que era o barzinho da Dona Emita. Só dava criança, não era barzinho, era tipo a garagem da casa dela. Era assim, um barzinho que só dava criança. Que é, cara, porra. Porque não era o bar, tipo um boteco, saca? Ah. Era a garagem da casa dela, aí ela colocou aqueles balcões de madeira com coisa de vidro. Sim. E só vendia coisa pra criança, era pipoca, bala, aqueles sorvetinhos. Bom, é que aqui não se chama de bar, isso se chama de armazém, né? Armazém, mercearia. Tipo bar vende bebida, então tem cachaceiro. É. Aí tu falou um bar cheio pra criança, porra. Vendia, assim, refrigerante, aquelas garrafinhas, tubaína de vidro e tal. Sim. Aí a gente passou no barzinho na Dona Emita e tava na época do álbumzinho desses de coleção e era um da Xuxa. Que eu não lembro qual que era dos discos da Xuxa, mas era um que ela tava com uma blusa jeans na capa. Vinha compacto ou sem pacto o álbum? Eu vi que tem pacto, eu não ganhei porra nenhuma no álbum, velho. Eu sei que a gente pegou o álbum, pegou um monte de pacote de figurinha, a gente foi pra casa assim, meio chovendo e tal. Aí eu tive que ficar de cama. E minha diversão foi ali, pegar a colinha e ficar ali montando o álbum e tudo. Velho, devia ser uns 50 pacotinhos de figurinha. E tipo, cada pacote tinha umas 10 figurinhas, que era uma figurinha muito pequenininha. E a gente, eu colando um álbum assim, aí cada quadradinho tinha um negócio lá assim, complete ganha uma TV, complete ganha um jogo de dama, complete ganha um skate, e não sei o quê. E velho, você colocava todas as figurinhas no álbum, cada quadrinho faltava uma. Saca, velho? E todo mundo que você procurava, faltava essa maldita figurinha. Rapaz, só Edu, depois de muitos anos que você descobre, né, velho, que a figurinha era a figurinha que tinha o prêmio e tal, que só tinha um número X. Edu, eu saquei essa referência aí, Edu. Edu, esse tipo de álbum, vou te falar, uma vez também eu comprei esse tipo de álbum quando era bem moleque também, mais ou menos nessa época aí, veio dos Cavaleiros do Zodíaco, esse álbum. Aí eu vivia igual você, comprando aquele monte de saquinho de figurinha. Aí, de repente, eu ganhei. Adivinha que eu ganhei? Um estojo e uma raquetezinha de ping-pong. Olha, velho. Primeira vez que eu ouço falar que alguém realmente ganhou nesses álbuns em alguma coisa, cara. Que massa. Não era só fake. Aí tinha um cara da minha rua que ele ganhou um Dynavision, velho. O cara é cagão, velho. O cara porra, ganhou um Dynavision. Porra! Caraca! Esse mas é... era raro você conseguir ganhar alguma coisa, tá, velho? É, eu já vi num lugar que vendia figurinhas uma bicicleta pendurada destinada ao ganhador, mas eu não lembro quem ganhou. Mas... era difícil, né, cara? Mas era possível, era cagada. Eu ganhei na cagada. Era... apesar que as coisas eram bem ruimzinhas, mas era cagada. Então a tua coisa boa que acabou eram essas coleçõezinhas, assim, tazos. É, tal, cara, porque eu vivi muito isso, saca? Eu colecionei os Kinder Ovo, os tazos da Manchips, figurinha do chocolate surpresa. Isso que eu ia te dizer, tu eu saquei a referência desse que tu tá falando aí. Isso aí é... ele tá falando isso, gente, por causa do cast 63 lá das coleções, 62, se não me engano. Que eles não deixaram ele falar das coleções dele, ele resolveu falar hoje. Aí eu falei hoje. Caraca. Eu ia falar que ele deu um cheat aí no negócio pra falar de várias coisas, mas tá explicado. Tá explicado. Faz tempo que a gente parou de gravar, mas eu ainda tô ligado nas paradas. Não pensa que tu me engana, não. Não pensa que tu me engana. Ah, velho. Achei. Meus planos de dominação falharam. Rapaz. Foi igual um plano do Cebolinha. Edu, eu me lembro que naquele cast das coleções, tu questionou que não sabia o motivo pelo qual não tinha mais, por exemplo, Tazo no Salgadinho, não tinha mais figurinha em alguns produtos, não tinha as coisinhas nas tampas de garrafa, que nem era, por exemplo, dos Pokémon, tu lembra disso? Lembro. Isso é uma Pokémon na garrafinha de Guaraná. É uma legislação que diz que não pode mais ter esse tipo de coisa. Agora eu já descobri isso aí também. É, tu saiu atrás da fonte? Fui atrás, A lei determina que o seguinte, o brinde ele não pode ser vendido exclusivamente junto com o produto, porque é considerado como venda casada. Isso. Então, algumas empresas, tipo o McDonald's, por exemplo, eles conseguiram vender o McLanche Feliz com o brinde, coisa e tal, porque eles vendem o brinde separado. Se quiser comprar lá e lá comprar o coisinho separado, consegue. Tu consegue, não precisa depender de comprar o produto pra ter o brinde. É, porque tipo, o salgadinho tava dentro, né? Não tava, tu não pode comprar, tu compra o salgadinho e vem um Tazo do lado, grudado na embalagem, essas coisas. É, eu só não sei ainda como que o Kinder Ovo pode e os outros não. Porque você não pode comprar o brinde do Kinder Ovo sozinho e nem pode saber o que tá dentro do Kinder Ovo até você abrir o produto. Mas eu acho que o Kinder Ovo sempre foi assim. Eu acho que é aí que tá a diferença. Ah, é verdade. Ele é um ele negócio. É não tem um brinde assim pra vender o chocolate. Isso, é verdade. Isso. É. Eu acho que eu não tinha que é pensado dessa forma. Porque o salgadinho, eles pegam e botam um brinde dentro do salgadinho. O salgadinho. Justamente. Não é originalmente com um brinde dentro. Então eu acho que essa é a diferença. Mas eu tô supondo. É uma né? promoção, é. É, não, mas faz sentido. Faz sentido. E hoje eles cobram o salgadinho mais caro e você não tem brinde nenhum. Justamente. Exatamente. Eu preferia que fosse uma venda casada, né, Spider? Pá, com força. Seríamos mais felizes, né? Ou os nossos filhos, no caso, né? Porque eu não ia comprar pra ficar de Tazo. Bom, você não iria assumidamente comprar pra você, né, velho? Cast, né? Tá certo. Foi, não, não, é pra minha filha. Não, é pra minha filha. É pra minha filha. Não mexe, Ashley. É só pra ver. Pai, aquelas coisas que tu comprou pra mim. Sim, sim, um dia eu vou te dar. Calma, deixa eu morrer. Até lá eu vou tomar conta. É, até lá eu cuido pra ti. I'm back. Spider, vai lá, Spider. Então, eu vou pegar um pouco, talvez carona aí no cheat do Edu aí, e vou falar de algumas bebidas que eu tenho saudade que não existem mais. Olha, cachaceiro do Mafia. Olha o outro lá, já, xingando já por tabela. eu vou falar especificamente de refrigerantes, que eu lembro que eram bons pra caramba e que não tem mais e que eu não sei nem se vocês vão lembrar. Mas o que eu mais sinto falta é do Guaraná Cass. Nossa, Guaraná. Eu acho que a gente não vai lembrar porque provavelmente isso aí é um refrigerante local aí, cara. Local, não é. Pior que não é. Não é. Esse não é. Vou procurar Eu vou mandar uma foto pra vocês aqui. Manda aí. É Guaraná. Guaraná Cass. Quer ver? Vou mandar uma foto aí pra vocês. Já tô vendo aqui. Ah, conheço. Já vi, é. É. Ele era da... Mas não fez muito sucesso aqui. Cara, não sei aí, cara, mas aqui em Curitiba... Eu não conheço. É... Não lembro, velho. Era os Guaraná com sabor. Isso, exatamente, Edu. Nunca nem vi. O que não faz sentido nunca nenhum, nem vi. Né? Que Guaraná tinha que ter gosto de Guaraná. Cara, não faz sentido, mas era bom pra caramba. Era bom. Pô, mas isso aí é outra coisa, mas que não... Guaraná com gosto é que era, era misto, né, cara? Não era tipo só... Tinha o Guaraná puro, mas você tinha lá o Guaraná com outra fruta. Sim. Tá? Isso, exatamente. Guaraná e hoje, por exemplo... É, tipo, tem Guaranás... Hoje, por exemplo, tem Santa Catarina ali, por exemplo. Até aqui em Curitiba, se você for em alguns lugares, o cara fala... Ah, eu faço Guaraná ou faço mate e eu coloco outras frutas junto. Então ficou meio que comum isso, entendeu? Guaraná ou mate com frutas. E aí sim. Você espalha a fruta da hora. Aqui em Minas tem até um refrigerante famoso que é uma bebida mista de mate com Guaraná. Olha aí, ó. Então não é tão estranho. Lipton Ice Tea. É, só que é refrigerante, chama mate couro. Então, e daí o caso, o melhor caso, tinha caso natural, pêssego, maracujá e acerola. Mas eu gostava muito da acerola. Da acerola, ela era, putz, era muito bom, cara. Era muito bom mesmo. E outro refrigerante que eu lembro aí, que a esses aí vocês vão lembrar com certeza, é a tal da Minuano. Porra, Minuano limão? Caraca. Minuano eu lembro de detergente, velho. Olha o elante. Ah, Minuano era legal. O Minuano que eu conheço lá da que eu compro na loja é detergente. Não era pra beber não, cara. A gente até falou desse refrigerante uma época, o Spider, num cast. Falamos? Sim, falamos dele, só que eu até disse que foi no cast de propaganda, não sei se tu lembra. Ah. Os comerciais, que eu comentei que eu achava que o comercial que dava daquele cara que tava no deserto lá, passando um calor, assim, pá, o sol, chegava num local, assim, aí o cara abria dizia assim pra ele, água? E ele dizia, não, batata. Aí o cara dava batata frita pra ele comer, assim, aí o narrador dizia assim, provoque a sua sede até não aguentar mais. E aí mate ela com, e eu achava que era Minuano limão, cara, porque era muito... muito famoso na época, mas não era, era a Tim. Que era o outro que eu ia colocar de lembrança aí junto. Olha aí, mas a Tim não acabou ainda, a Tim ainda tem. Não, caralho, velho, eu acho que eu bebi isso aí quando eu era criança, viu? Tim não tem mais? Não, faz hora. Tu tá de sacanagem comigo. Ô, Ricardo, eu lembro muito do Grapete, cara. Desse refrigerante aí, tá ligado? O Grapete ainda existe. Ainda existe, ainda tem Grapete, sim. É. E aqui no sul não tinha. Quem bebe Grapete, repete. Repete. O Mirinda, tá ligado? Mirinda de laranja, Mirinda. Mirinda era outra lembrança que vocês eu tinha. Vocês lembram do Guaraná Brahma? Lembro. Sim, ainda existe. Sim, que tinha até a propaganda da turma do balão mágico lá nas revistinhas e tal. O Guaraná Brahma era o mais barato aqui em Curitiba. E eu lembro que eu ia numa lanchonete comer um x-salada com Guaraná. Que era o Guaraná mais barato e o que vinha mais, porque era o Guaraná que vinha tipo 330ml, enquanto a Coca-Cola vinha 300 e pouco, entendeu? E a gente por 15 ou 20ml acabava pegando o Guaraná. Tinha um comercial que o cara deu uma torcidinha na garrafa, lembra? Isso aí, você lembra? Lembra? Um toque a mais. O Neilson, eu coloquei a Mirinda aqui na lista e o último refrigerante que eu lembro pra colocar aqui é o 7-Up também. Pô, o 7-Up tem até o joguinho, né, cara? Tem até o joguinho dele no Super Nintendo, é. Sim, sim. O 7-Up era bom demais também de refrigerante de limão, então... O Crush, cara, de laranja, Crush de laranja. Crush, acho que ele virou a Suquita, né? É, ele virou a Suquita. Spider, podia jurar que ainda tinha e já acabou, né? Pô. Não, cara, tinha acabou faz um tempo. Pô, já. O Tim não é mais Tim, na verdade. É, um Guaraná que era forte na época também era o Thaí. Aí a Coca acabou com ele. Recentemente ela voltou com ele aí no mercado. É? O Guaraná Thaí. O Barezão com... Um barezão com salame. É, um barezão com salame, com pão e jogando Street Fighter 2,5. Que delícia, cara. Era o baré que tinha de abacaxi? Tinha, é. Isso mesmo. Street Fighter 2,5. Poxa vida. Essa experiência. Mas é, ué. Mas só é pros antigos mesmo. Aí, Edu, aqui tem um refrigerante de abacaxi também, tal de convenção. Ô, Spider, nunca tomou refrigerante em Santa Catarina lá, o laranjinha. Já tomei várias vezes. Bah, é muito várias bom, cara. Vezes. Porra. É muito bom, cara. Mas laranjinha tem lá. Com cor radioativa. Isso. Só tem lá, eles só vendem lá por causa que não tem demanda pro resto do estado. Aí sabe toda que vez que eu vou lá, eu trago de fardo pra cá. Ah, mas tem que trazer, né, cara? Você sabe que uma marca de refrigerante agora, eu nem sei se ela é local aqui ou não, mas é uma tal de Água da Serra. Ela fez laranjinha. Aí eu vi essa pesquisa aqui. Apareceu aqui no que eu tava pesquisando de abacaxi. É. O que eu achei foi esse aí, ó. Acho que eu tomava era esse Rossi. Mate na garrafinha couro. De vidro aí, ó. Mate couro, é? Maticoro é o que eu falei de Guaraná com mate, que vende aqui em Minas. Tá, qual a opinião de vocês sobre isso? Refrigerante no vidro é mais gostoso que no plástico ou indiferente? Eu acho. No vidro é melhor. Tem mais gás. Por que será, né, cara? Por que será? Porque é tão mais prazeroso tomar algo no vidro do que no plástico. Não consigo. Porque o vidro retém melhor, retém as moléculas de gás do refrigerante dentro do refrigerante. O plástico, ele, processo químico, ele não, ele faz o gás se soltar mais rápido. Mas eu ainda gosto do vidro, com certeza, mas se pegar do vidro e colocar num copo de papel, fica melhor ainda. Tinha refrigerante da Brahma também, né, cara? Porra, tinha. Falamos. É, o Guaraná Brahma. E não, mas... essas... Fala, Nilson. Não, tô falando, tinha outros, sem ser Guaraná da Brahma, tinha dos outros sabores também. O Team Blue, tava falando do Água da Serra aí, o Água da Serra faz uma laranjinha igual de Santa Catarina. Caraca. E eu fui pesquisar aqui, a empresa fica no interior de Santa Catarina, nessa Água da Serra, mas ela distribui aqui pra Curitiba também, sabe? E tem vários sabores, assim. Não, mas é esse aqui, porra. É esse aí? Esse aqui, esse aí, porra. É pitinho laranjinha original, entendeu? Sim. Tem o framboesa também. Tem, abacaxi. Pô, isso é bom demais, rapaz. Pô, velho. Aí, interessante, cara. Cara, eu sempre trago de fardo, cara. Porque é muito bom. Eu vou uma vez por ano pra Santa Catarina, eu sempre trago. Esse ano eu não fui, que tristeza. Pô, sabe... Sabe qual é o refrigerante que tem aqui no Espírito Santo que lembra os pessoal de Minas, que é daqui mesmo, é local, Deus. Né? É, o nome do refrigerante é Uai. Uai. É sério. Deve ser o mineiro Uai. Que mudou para o Espírito Santo e fez a fábrica. É isso aí, Spider. É, só um último comentário aí nessas últimas viagens que eu fiz aí, já faz uns 2 anos. Pô, mas que última azarado, vez que eu fui... hein? Que azarado tu é, né, cara? Tá fazendo sempre viagem. É trabalho, cara. Quem viaja a trabalho, viaja pra se foder. Tá é, eu já falei isso aqui. Ah, e é isso aí. Sempre não falou isso aqui, mas nunca com palavrão. Então, mas aí... mas aí, quando eu fui no mercado na Índia, no supermercado normal, assim, porque eu queria comprar uma dessas pimentas pra trazer pra um amigo meu. Eita, porra. E daí eu tava passando no corredor dos refrigerantes, mas tipo, eu já tava indo embora, assim, quando eu vi uma propaganda da Mirinda. Eu voltei, assim, tipo, sabe quando o corpo vai e o pescoço volta, assim, Mirinda, a cabeça volta? Eu lembro desse nome. Daí eu, caraca, Mirinda, e quando eu vi do lado tinha uma 7-Up, daí eu trouxe um de cada pra casa. Caraca, Mirinda, é mesmo, cara, porra, nem sei se ainda tem isso por aqui, mas deve ter, não acabou. Mas a gente falou de Mirinda aí, você que tava dormindo, Nilson que lembrou. É, não lembro. Tava vendo outro refri, eu acho. Acho que você tava gravando Mirinda, outro podcast, mas Mirinda ainda tem, não é tão nostálgico. Ah, aqui não tem mais, faz anos, cara. Suquita é mais nostálgico. É. Enfim, era isso aí, bebidas que não tem mais. Olha só. I'm back. Então, agora eu vou falar, né, minha vez. Nilson, tu já falou? Não. Ah, então é tu. Então agora, Nilson, vai lá, Nilson. Bom, eu vou numa linha mais tenuante, vamos dizer assim, né? Olha. Caraca. Palavra do dia. Português rebuscado. Aprendeu isso aí lendo as cartas do correio que ele ia entregar. Cara, eu não sei vocês, mas uma coisa que eu sinto saudade, cara, na época... A nossa época era... Parece que a gente viveu há uns 100 anos atrás, cara. Não sei por que, parece, mano. Porque... Coisa que eu sinto saudade que acabou, cara, é aquelas cartinhas que a gente enviava pra namorada da gente ou pras pretendentes, cara. Pô, cara. Assim, tinha umas cartas bem melosas, entendeu? Mas tinha umas cartas que é tipo, vão ali que eu quero ficar com você, tá? Cara, olha só, eu poderia achar que o Nilson ia falar de inúmeras coisas. Todos os videogames, as jogadinhas, fliperama, locadora, sei lá. 300 milhões de coisas que eu poderia pensar diferente do que o Nilson ia falar, sabe? Até da época que ele era coroinha. Mas agora falar das cartinhas que ele mandava, isso eu nunca imaginava na minha vida. Eu quero ouvir essa. Vai lá, cara. Cara. Mas é, cara. Pô, fala que, tipo assim, sei lá, cara, não é igual hoje. Tipo assim, a galera é mais, vamos dizer assim, inocente, né, cara? Tinha uma inocência. Antigamente tinha uma inocência. Não é igual hoje que a gente fala pras meninas, e aí vão ficar e o cara vai no motel e pega a menina, entendeu? A gente queria... O ficar da gente era... Mas na nossa época também tinha nisso, só não encontrou. Só não encontrou. Não, cara, não. Na nossa época, pra você chegar aos finalmente com a menina, praticamente você já tava quase casado com ela, cara. Mais ou menos. O ficar da gente era tipo assim, pô, vão ali que você beijava a menina, passava a mão, dava uma de padeiro, mas não fazia nada. Dava uma de padeiro. Sim, é. Tá. Amassa, mas não come. É, isso mesmo. Entendeu? Aí, mas era aquele... Tipo assim, pô, tô gostando daquela menina, mas você tinha mó medo de chegar perto, de trocar ideia. Aí você tinha algum amigo seu aí, pô, cara, manda uma cartinha pra ela. Aí seu amigo pegava, dava uma cartinha lá ali. Tinha uns que rasgava na sua cara, falava, não gosto de você não. Caraca! Hoje em dia tu pede pro amigo ir lá e ele pega ela. Pior que é verdade, cara. Tinha umas meninas que olhavam com a gente com aquelas caras de doido que chegava até medo, doido. Cara, eu não sei, eu fico imaginando o Neus com uma bolsa de carteiro, aquele chapéuzinho que ele tava na foto dele lá no Facebook, entregando carta pra todas as meninas do colégio. Tá explicado ele trabalhar no correio. É, né? Sempre gostou. Ai, não, mas é sério, cara, era uma coisa legal que hoje em dia não existe mais. Não existe. Hoje em dia não existe nem essa interação de tu entrega isso pra fulano. Eu acho que hoje mais é a pessoa conversa online com esses aplicativos e coisa e tal, ou vai numa balada que tu nem consegue ouvir a voz da pessoa direito, eles vão ali no canto. E é isso aí. Inclusive, esses tempos atrás, eu achei as cartas que eu fazia pra minha esposa, né? Uhum. Quando a gente namorava e tal. A gente ficava trocando em carta, mas era, sabe, né? Era um escudo doce, né? Aí... aí... ai, ai, ai. Aí eu peguei pra ler assim, eu falei... Aí eu peguei pra ler, eu falei... Caraca, eu não escrevi isso não. Ah, escreveu, né? Aí eu falo assim, caramba, eu tava no nível de doce que me dá até diabetes, maluco. A glicose foi lá em cima. Mas, ô Neilson, cara, eu não lembro, sinceramente, eu não consigo me lembrar se um dia eu escrevi uma carta pra alguém. Até porque eu nunca iria cometer um erro desse, né? Que a pessoa já não ia querer, já, meu Deus, esse analfabeto que eu não quero de nenhum. Não, mas olha só, eu sempre gostei de português. A única matéria que eu era bom na escola era português, o resto era uma mula. Olha só. Quando eu mandava minhas cartas, eu revisava 3-4 vezes pra ver se tava certo, porque eu não queria nenhum erro de ponta, nem vírgula, nem nada. Caraca. As meninas falavam, rapaz, você tem uma letra bonita e escreve bem. Eu falei, pô, pelo menos isso, né? Eu, sinceramente, eu não lembro se eu escrevi carta pra alguém. Sinceramente, eu não consigo me lembrar. Mas eu recebi uma vez. Por incrível que pareça. Delicioso. Por incrível que pareça, eu recebi. E eu guardei ela, e ela resistiu ao primeiro casamento. Mas aí, antes de começar o segundo, infelizmente, eu joguei fora, né? Ficou com medinho, né? É, dessa eu não trouxe, resolvi não trazer e infelizmente joguei fora. Mas fazer o quê? Ficou com medinho, Edu. Medinho. as coisas vêm e vão, né? Às vezes a gente tem que se desligar de algumas coisas. Não, tô zoando, pô. Tô zoando. É diferente de tu guardar uma carta da tua esposa, por exemplo, né? Isso. Pode ser. Mas foi legal, realmente é interessante. Eu li aquela porra de 300 milhões de vezes e não acreditava que alguém teria coragem de ter mandado aquilo pra mim. É uma coisa que eu aprendi na vida, Tim Blue, é que tem gosto pra tudo. Porra. Okay. Eu tô falando isso por mim. Ah, é? Sim. Tá bom. Uhum. Verdade. É. Verdade. O cara tá sempre no Catar e coisa, tava em discutir gosto. Ah, vai tomar, vem. Na França, não sei aonde. Ai, vai discutir gosto. Esparta, você tá onde? Ah, eu tô em Lyon. Eu tô em Sigoplé. Tô aqui segurando. Tô aqui na Itália segurando a Torre de Pisa. E ele mesmo assim, assim, gravando o podcast, pra você ver como ele eu sou. Ele é forçado. Pra você ver. Ele fala bem assim, estou aqui no Sigo Play, iniciou o Goku, pra mim assim, é ele. Como é que é? Conheci o Goku? Sou o Goku, conheci o Goku. Genkidama. Era isso, Nilson. Era isso aí, cara. I'm back. Então agora eu vou falar, né, das coisas que... Pelo menos uma delas, as coisas que eu gostava e se acabaram, né? E umas as coisas boas que acabaram. E uma delas, pelo menos pra mim, aí eu de repente vai ter muito ouvinte que vai falar, eu acho até que o Spider e o Edu, eu não sei o Flávio, mas o Spider, Edu e o Nilson eu acho que ainda praticam, mas pra mim acabou, que foi coisas com os amigos. Sair pra fazer coisas com os amigos, tipo, na minha infância... Nós jogávamos bola a semana toda, cara. Semana toda nós jogávamos futebol. Semana toda. Era muito divertido. A gente vivia pra jogar. E aí quando a gente não tava jogando futebol, passava a febre do futebol, aí a gente ia nas locadoras. Aí ia nos fliperama. Aí ia jogar videogame em casa de alguém. Enfim, a gente sempre inventava alguma coisa. Eu e os amigos. A gente tava sempre junto. E isso é uma coisa que acabou, cara. Que hoje... O máximo que eu consigo é sentar aqui pra gravar ou conversar com vocês, ou conversar pelo Telegram, não tem mais aquilo, Spider, mas, vamos sair, mas vamos é num bar beber, até porque eu não bebo, mas enfim, vamos no bar. Posso tomar refrigerante, bar tem refrigerante. Ei, Max, mas não é porque seus amigos não se afastou de vocês, não, é por isso, não? Não, é óbvio, isso aconteceu, entendeu? E o que eu tô falando. Mas eu acho que é mais uma questão da idade do que de ter acabado mesmo, cara, porque... Sim. Meu filho, o pessoal lá, eles ainda são assim, saca, velho? Sai com os amigos o tempo inteiro, tá? A semana inteira fazendo as coisas junto, vai fazer, jogar bola, vai fazer as coisas. A gente é porque entrou naquela vida de adulto, né, velho? Trabalho, faculdade. Não, mas tem adultos que fazem isso, entendeu? Todo final de semana se juntam pra jogar um futebol, ou pra sair do trabalho e vão num bar beber, conversar e coisa e tal. E eu não faço nem isso, entende? É isso que eu quero me referir. Mas você não faz muito mais porque você não tem a galera disponível? Não, eu não faço muito mais, não. Eu não faço. Não mas faço. Porque você não se movimenta ou porque a galera não se movimenta? É porque minha vida virou outra coisa, né? Entendi. Entendeu? Entendi. Ela saiu dessa linha. E já nem lembro se foi já no início do casamento. Mas eu fiquei mais família, assim, sabe? Mais caseiro, mais família. Eu saía de seguido, assim, com os colegas e coisa e tal, mas foi passando o tempo e não é... Eu digo pra vocês, não é só eu. As pessoas que eu conhecia também, mais ou menos, ficaram nessa base, assim, sabe? Mas todo mundo mais ou menos assim. Cuida mais da família, mais da casa, trabalho. E não... Mas aqui em Gravataí, não sei se... Eu acho que isso acontece em muitos lugares do país, aqui na minha cidade... O pessoal às vezes pega o carro, quem tem carro, quem não tem, eu não tenho certeza, mas eu acho que a maioria das pessoas que tem carro vai, ou pega uns amigos, coisa, e leva pra um local e ficam lá, de bobeira, no final de semana, conversando horas lá, sabe? Ou é num posto de gasolina, ou é num parque. E aqui tem alguns pontos, assim, que tu vai passando um sábado, por exemplo, à tarde, é cheio, assim, domingo à tarde, é cheio de gente. O pessoal tá ali escutando música, ou tomando chimarrão, conversando, tomando cerveja, entendeu? Eu fazia isso na minha época de adolescência com alguns amigos, mas depois parei e... Sabe, às vezes eu sinto um pouco de falta, assim, não é assim tanta falta, porque eu lembro que eu tenho que sair de casa, enfim. Mas eu sinto falta dessas coisas que acabaram, assim, mais na nostalgia mesmo, sabe? Uhum. Eu ainda preservo um pouco disso, porque eu tenho alguns grupos de amigos que a gente faz alguma coisa, assim, sabe? Uhum. E a galera foi casando, e obviamente tendo filho e tal, e a galera obrigatoriamente se distancia. Mas a gente faz um certo esforço, assim, e tem que ser esforço mesmo, porque não tô exagerando, Sim. Pra se programar, às vezes, e fazer algumas coisas, sabe? E, tipo, com um grupo de amigos consigo jogar, às vezes, no final de semana, com outro eu consigo ir pra um churrasco, a gente sai fazer alguma coisa, mas é um esforço considerável, assim, sabe? Sim. E eu sinto falta disso. Por exemplo, se eu fosse morar fora, eu sentiria muita falta disso. Pra caramba, assim. Pois é. E hoje a gente até, às vezes, faz alguma coisa, mas, assim... É um encontro de casais, assim, com um colega que é casado e vem aqui, eu vou lá. Essas coisas, assim, não é nada, assim, a parceria, tá ligado? Que tu senta, vai, manda outro... joga um copo de água nele, porque... Sabe? É grande de partida. Né? Tipo de aqui também tem. Deu uma diminuída também comigo. O pessoal vai casando, vai mudando, aí vai... O contato fica mais WhatsApp, fica mais no, às vezes no Skype, entendeu? Antigamente, todo final de semana vinha pelo menos dois amigos meus aqui pra gente ficar jogando, aí todo final de semana eu deixava o Facebook aberto, dava mole, aí tinha uma postagem minha lá no Facebook. Sabadão é dia de bacanal com a rapaziada. Todo sábado tinha uma postagem dessa. Eu deixar o Facebook aberto. O pessoal cansou de toda vez que ia aí, perdia, sumia dinheiro, essas coisas, e pararam, né, rapaz? Esses dias, acho que eu falei pra vocês, eu fui jogar Magic com a galera. Olha aí. Magic, então, putz, é uma coisa que já a gente fazia tempo que não fazia. Pois então, vamos jogar, vamos. Mas é um esforço, né? Sim. E quando é que nós vamos jogar Gartic? Pois é, tem que programar aí, né, cara? Só vamos falar, jogar, ó. Cara. Pra você ganhar todas, né, Team Blue? Você em primeiro, o Edu em segundo. Não tem como não ganhar, né, cara? Todo mundo desenha piroquinha. Olá, e você caçar gravar a partida pra ir pro canal, hein? É, boa. Mas eu entendo bastante isso aí, Team Blue, que você tá falando. Então eu entendo como que acontece e tal. É realmente bem complicado perder isso. Nem é, de repente, disposição, falta de disposição, ou dos amigos, ou minha, ou qualquer coisa. Mas a questão, hoje, eu acho que é a questão de... Como é que eu vou te dizer, assim... É compromisso, né, cara? Porra, tu tem que trabalhar no outro dia, às vezes tu... Aí tem os teus projetos pessoais, que seja o podcast, aí tem os filhos, tem a esposa. Tu não pode simplesmente pegar, sair pra qualquer lugar e fazer o que quer, entendeu? E era mais ou menos assim, a gente não tinha nada programado. A gente pegava, saía, fazia isso aí, foda-se. Às vezes eu tento fazer isso, mas... É como você falou, às vezes... não é a mesma coisa, não, né? Não adianta. É, cara, os interesses mudam também, né, cara? Aí, tipo, por mais que você goste da pessoa, da companhia dela ali, coisa e tal, chega uma hora que, tipo, já não tem o tanto assunto em comum, tanto interesse em comum, tanta coisa. A pessoa ainda é aquela pessoa bacana de sempre. Porém, tipo, com pouco tempo já esgotou o que teria em comum ali pra ser tratado e tal. Já não tem aquele vínculo, né, aquela coisa que tinha antes. Sim, verdade. E não necessariamente tu tem que sentir falta porque tu gosta, tu gostaria de fazer. Tu pode nem querer mais fazer, sabe, essas coisas, mas tu sente falta só por causa da lembrança, sabe, de como era legal. Pois é, sente falta mesmo. Mas nesse ponto tenho que agradecer muito ao videogame, cara, porque ele me fez conhecer muitos amigos. Olha, sim. Que eu preservo até hoje, desde os tempos da locadora. Mesma coisa, eu meus amigos, tudo que eu tenho hoje é os meus amigos da época de locadora, cara. Eles viraram amigão mesmo, entendeu? Ah, claro, nós não tem aquele mesmo contato como tinha na época, ficava conversando o tempo todo de videogame, de outro tipo de coisa, mas hoje em dia raramente a gente se vê, eu falo mais pelo WhatsApp, pelo... Mas, redes sociais. Se tu não gosta de jogar online, por que que tu não grava podcast presencial, então? Por que tem que gravar online? Por que será? Deu tela azul agora. Despejo de memória física. Então é isso. Essa aí é a minha coisa boa que acabou, né? Eu espero de coração que muitos dos ouvintes aí ainda mantenham esse costume, porque nada melhor que sair com os amigos, abraçar os amigos e pular no colo dos amigos. Não, peraí. Eita! Porque mulheres vêm e vão, mas os amigos ficarão. Eita! Fora! Aí. I'm back. Com essa frase do Neilson aí, eu acho que nós vamos terminando por aqui, né? Então vamos começar aí com as despedidas e considerações finais. Eduardo! Cara, é isso aí, né, velho? Nem tudo dura pra sempre. Tudo que é bom realmente é bom porque teve seu fim. Porque se durasse pra sempre, chegaria uma hora que seria ruim. Exceto Machine, que... não sei, espero que nunca fique ruim. Mas pra sempre não vai durar, porque a gente vai morrer, então uma hora vai acabar mesmo. Não, a gente pode, mas não foi a gente dessa pode vez. Ir passando, né? Vai que... é, pra sempre. Não vai... é, quem sabe. Talvez dure mais do que nós, talvez não. Mas de qualquer forma, não foi dessa vez que acabou. Não foi. Estou muito satisfeito, muito feliz de estar de volta. De não ter ficado no limbo igual as coleções aí ficaram. Estamos de volta, valeu. Foi um prazer estar aqui com vocês gravando Spider, Team Blue, Neilson. Cara, que saudade que eu tava gravando de vocês, foi super top. Porra, nem tava com saudade do Flávio, porra. O Flavinho, a gente não tinha gravado. O Flavinho, aquele caso, agradeço o café, tava bacana. Da próxima vez, não se esqueça, um mergulho. E, por enquanto, tá aprovado. Vamos cara, ver o que o destino te reserva. O ouvinte que sacar essa referência, mais de 8 mil aí, merece aplausos. Merece. Verdade. E não se esqueçam lá de votar na enquete lá, impeachment já. Vamos tirar o Team Blue, vamos trocar o verdadeiro coach do Machine Cast em ação. É. Valeu, é isso aí, um beijo, um abraço. Amo vocês. Neilson. Ah, saudade dos dias que não volta, né? Pois é, galera. Felizmente, pra nós, o Machine Cash voltou, né? Felizmente. Mas estamos aí. Bora, vamos falar do pouquinho do Zeldinho em HD. Mas com certeza o Neilson não vai estar. A zoeira é mais de 8 mil. É. Spider. Oh, muito feliz de voltar também. Bom falar com vocês novamente, meus amigos Edu, Neilson e Team Blue. Putz, foi divertido voltar a gravar. Vamos tocar o barco e vamos gravar muitas coisas legais aí nesse ano. Flávio, seja muito bem-vindo. Esperamos que você aguente a nossa loucura e a nossa zoeira. E é isso aí. Vamos pra frente. Certo. Flávio, primeiramente eu gostaria de agradecer aí, cara, por comparecer pra gravar com a gente. Espero que fique aí muito, muito tempo enquanto o Machine Cast durar. Espero que realmente dê certo. E seja muito bem-vindo, cara. Tudo de bom aí. Obrigado Team Blue, obrigado Neilson, Spider, Edu. Então, feliz pela volta da velha máquina, entendeu? E também por estar entrando na equipe, vocês terem gostado de mim. Eu tô começando, é a primeira vez que eu gravo qualquer coisa pra internet, tô um pouquinho só nervoso. Pouquinho. Alguém falou aqui que gostou dele? Eu não falei isso. Né, cara? Eu também não mencionei isso, não. Não sei de onde é que volta. Tu tirou isso, cara, mas ok. Segue o Marco. É mais devagar, mais calma. Esse vai negócio lá. De fazer parte, de entrar pra equipe, não sei de onde ele tirou essas coisas. É, né? Período probatório. Sim, três meses de contrato de experiência. É. Podendo ser renovado pra mais três meses, caso. Meu escoter quase quebrou agora, cara. Eu queria agradecer a todos vocês pela receptividade que eu tive. E vida longa, velha máquina. A Aí, olha aí, ó. Olha só. Tá por dentro, tá por dentro. Dos três episódios ele pegou só o Chávedo. Olha a feira, bicho! Ele selecionou cirurgicamente ali, ó, malandro. Certo. Então tá, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por vocês terem ouvido aí mais uma vez o nosso episódio. Espero que vocês fiquem conosco aí durante muito tempo, nos ouvindo sempre. Não esqueçam daquilo que eu digo sempre, a gente não é um podcast de profissionais, né? Pois se nós fôssemos profissionais, a gente não gravaria o que a gente gosta e sim o que a gente precisa, né? Mas enfim, ok? Então fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários e... Lá vem, até esquecido já. Spider, gostaria de perguntar pra ti o seguinte. Será, Spider, que dessa vez o Machine não acaba? Alguém viu que o Spider não tá aí? O Spider tá no mudo? Não. O silêncio é a minha resposta. Mas, Spider, o pessoal não esperou todos esses meses pra ouvir o teu silêncio, Spider. Tava empolgado. Quando eu comecei a gravar, o Neilson tinha esquecido e eu tinha lembrado. Eu falei, esse miserável lazarético vai fazer essa parada de novo. Dito e feito. Tá aí. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Tchau. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Galera, bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui da Velha Máquina. Estamos de volta com o podcast, de volta com as leituras. E aqui, junto comigo, pra gente fazer essa leitura maravilhosíssima, o nosso querido Tim Blue. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Edu, como é que tá? E aí, Tim Blue, você tá sussa, tranquilo, na paz? Tranquilaço. Pois é, voltou, cara, então... voltou essa bagaça. Então, cara, estamos de volta e recebemos lá vários e-mails, vários comentários. A galera fez a força, fez o movimento, curtiu a hashtag Volta em Machines. Sim, a galera compartilhou lá no Facebook, saiu, né, no Twitter. A hashtag Volta Machines saiu de circulação há pouquíssimo tempo. Pois é, cara, eu fiquei feliz da galera ter feito e ter comprado a ideia, ter compartilhado muito. A galera compartilhou lá no Face, no Twitter. Foi comentado lá no iPod, o encontro de podcasts aqui de Minas que teve, a galera comentou lá também, pediu, teve até ouvintes do Machine que foram lá, encontraram lá com a gente, muito foda. Teve um pessoal acreditando que o Machine ia voltar até o último minuto do dia 31 de janeiro. Não é, cara? E tem gente que ainda tá na dúvida até agora, né, cara? Não sei se até agora a ficha caiu, porque dia primeiro, o plano de voltar a data é o 1º de abril. É, 1º de abril foi ontem, então o pessoal tá meio confuso, mas hoje eles vão ter certeza de que não é 1º de abril. Também, né? Não é, justamente, estamos de volta. E pra gente comemorar o nosso retorno triunfal aí, vamos ler aqui um e-mail lá do João Gabriel Marques, que mandou pra nós aqui. Isso é doido. Ele diz o seguinte... Peraí. Sobre esse e-mail, é o seguinte, pessoal. A gente recebeu muitos e-mails, comentários, muitos e-mails e comentários durante esse período aí, né? Então, a partir de agora, os e-mails, a leitura de e-mails vai voltar nos episódios, no final do episódio, né? E a quantidade vai ser bem menos, né? Bem menos e-mails que a gente vai ler. Então, caprichem no e-mail, caprichem aí nas referências. Deem o seu melhor para quem quiser mandar e-mail para ter ele lido aqui. E eu escolhi o e-mail do João aí pelo simples motivo que ele tá falando sobre o fim do Machine Cast, né? Esse podcast, esse e-mail ele mandou antes de saber que o Machine ia voltar e coisa e tal, enfim. Né? Eu achei bem interessante. E eu tenho outro e-mail de um outro ouvinte que eu lamento muito, mas eu perdi o e-mail dele. O e-mail do Machine ficou cheio de spams. Nessas coisas que tem pela internet, que eles descobrem o e-mail, não sei como, né? Então tem muito, muito spam e eu não consegui encontrar o e-mail dessa outra pessoa. Eu lamento muito, peço desculpas. Saiba que todos os e-mails a gente leu, a gente foi lido, todos os comentários e e-mails. Então tenha certeza que o teu e-mail lá de agradecimento pro Machine pelo tempo que passou ouvindo, foi lido, tenha certeza que foi lido. A equipe leu porque eu compartilhei no grupo da equipe, mas aí como a equipe acabou, o grupo foi excluído e o e-mail infelizmente se perdeu também por lá. Edu, também queria agradecer a todo mundo da Podosfera que ficou preocupado e queria saber por que o Machine acabou, veio conversar, né? Uma pessoa em especial, o Febrini, fez um comentário no podcast dele falando sobre o incentivo que os ouvintes têm que dar e que um ouvinte nosso, que também é lá do ACC, mandou um e-mail para eles falando sobre contribuir, sempre mandando e-mail, e que ele também não queria que o ACC acabasse assim como o Machine acabou. Então obrigado a todo mundo, eu não vou falar o nome de todo mundo porque seria injusto, poderia esquecer alguém, mas muitas pessoas vieram falar comigo aí sobre isso, inclusive eu acho que com o Edu também e mais algumas outras pessoas da equipe, né, Edu? E a gente também tem que agradecer o Zupão e a Baianeta, né, Edu, que nem a gente fez no cast aí, né, agradecer por eles terem ajudado a gente nesse tempo que passou aí, mas infelizmente a gente vai continuar sem eles, não é? É isso aí, cara. Infelizmente as coisas mudam, os planos divergiram, né, cara? Seguimos caminhos diferentes aí, mas todo sucesso do mundo aí, toda nossa amizade, nosso carinho pra eles, o nosso muito obrigado, são parte da história do Machine, jamais serão esquecidos por nós. Vira e mexe serão comentados e lembrados. Sim, com certeza. São, né, sempre, cara? Vão fazer parte da família Machine, com certeza. É, são parte integrante da família. Usou as referências, os bordões deles são repetidos até hoje, então, né, com certeza. É, cara, são parte fundamental aí da velha máquina, podem ter certeza. E dando sequência aqui, então, nós vamos ler aí o e-mail lá do João Gabriel Marques. Ele diz aqui o seguinte, ó. Nada nessa vida dura pra sempre. Por isso, se o Machine Cast tiver que acabar, resistir é pior do que aceitar. Mas é claro que, se o Machine puder continuar, confesso que ficaria muito feliz. Conheci o podcast de vocês só há alguns meses, e desde então tenho ouvido todas as semanas. Não ouvi todos os episódios, porque nem todos os assuntos são verdadeiramente do meu interesse. Mas pouco depois de ver como os episódios são bons e divertidos, logo fui no arquivo e baixei todos os episódios que me interessavam de alguma forma, e foram muitos. E que prazer, porque pra mim, vocês são de longe o melhor podcast de todos. Uou, claro que é só uma opinião. Que nossa, velho, né? Eu senti até, o peito até acelerou aqui agora. Olha só, que vontade de voltar com o podcast depois de ler isso aí. Oh, opa, não, pera, voltamos! Né, cara, voltamos! Claro que é só uma opinião pessoal, porque os temas que vocês abordam combinam com as coisas que eu gosto. E é justamente por isso que, pra mim, seria ótimo que vocês continuassem com esse trabalho, que na verdade é uma arte, porque todo tipo de criação é arte. Espero que o Team Blue recupere a saúde e que o Machine tenha a continuidade que deve ter, desde que seja o melhor para os integrantes. Até porque, sem vocês, o podcast não existiria. Assim como os ouvintes são fundamentais, quem cria também é. São duas partes que são inseparáveis. Ó, sabedoria profunda, cara. Conversar sobre nostalgia também é uma das coisas que mais faço nessa vida. Se vocês decidirem continuar, caso precisem de alguém para participar pelo menos de vez em quando, até para aliviar para alguns integrantes, inclusive me coloco à disposição. Olha aí. Não poderia garantir participação sempre, principalmente porque alguns temas não são o meu forte, como falar sobre jogos específicos, principalmente fora da era Super NES e PlayStation. Mas poderia ajudar caso isso fosse do interesse de vocês. Pô, se ele falasse de Atari, ia chamar ele. Pena, né? Né, cara? Pô. Estamos precisando aí de Atari, ó. De qualquer maneira, desejo toda a sorte a vocês e agradeço pelo tempo e pela dedicação que vocês dispuseram para criar um podcast tão legal e único como Machine. Vida longa. Cara, muitíssimo obrigado pelas suas palavras, pelo seu carinho. Ficamos extremamente felizes de saber que o que nós produzimos é algo que você tenha curtido tanto, tenha gostado. Espero que agora que nós voltamos, que você volte a ouvir os novos episódios e que continue gostando e goste cada vez mais e que, cara, que você venha aqui participar com a gente mesmo. Manda aí pra gente seus contatos aí certinho, ou junta lá no grupo do Telegram com a gente e tudo. Encaixa aí, nem que seja uma participação especial, hein? É, cara, vem participar com a gente sim, faça parte da nossa família que vai crescer muito. Durante a nossa vida aí, a gente teve vários ouvintes que participaram, tivemos por exemplo, o primeiro que participou aí com a gente foi o Vitor, né, o Vitor Urubatan aí, que sumiu aí dos podcasts, faz tempo que eu não vejo ele em nenhum podcast, eu acho que ele largou. Depois tivemos o Zupão que era ouvinte desde o princípio, desde antes de começar o podcast, acabou entrando pra equipe, muito mais por causa disso também. Tivemos aí o Thiago Ramos Melo, que também gravou aí com a gente, gravou tanto o episódio com o Cast of Tretas, né? E entre outros, né, que são só ouvintes e não são podcasters. E que eu não me lembro agora, mas enfim, deve ter tido mais alguém. E também pode fazer uma participaçãozinha especial aí com a gente. Que, então é isso aí, galera. Lemos aí o e-mail do João. O e-mail do João Gabriel Marques. Novamente, um muito obrigado. Obrigado a vocês, ouvintes aí, que mandaram e-mails, que mandaram seus recadinhos. Continuem mandando pra nós. Não se esqueçam aí de mandar lá no contato@machinecast.com.br ou então de acessar lá o nosso site machinecast.com.br, deixar o seu comentário lá. Você pode ir lá através do Discos, deixar através do Facebook ou de outra do Google Plus ou de outra rede social que você tiver. Você pode deixar o comentário lá, você loga rapidinho. Google Plus vai ser difícil. É, o Google Plus não loga com... Ah. Não sei, né, velho? Vai que alguém usa. Vai que, né? Não, você pode logar rapidinho, deixa lá seu recadinho. E igual o Team Blue falou, deixa bem elaborado e tudo pra você passar na seleção aí, ter seu e-mail, seu recadinho lido aqui no cast. Mas saiba que você será lido por nós, indiferentemente de aparecer aqui no podcast ou não. Você será lido por nós com todo carinho e será muito amado ainda mais por conta disso. Não se preocupe. Então é isso aí, Team Blue. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês e nos vemos aí no próximo cast, na próxima leitura de e-mails. Valeu! Tchau! Hashtag não vai ter golpe. Agora fui eu que esqueci, malandro. Off topic. Certo? Então, vamos pro cast! Nossa, passou todo esse tempo e esse cachorro do Edwin não morreu, porra! Que cachorro? Não tem cachorro latindo aqui não. Agora tem. Ele já tava aí, Edu. Não tá ouvindo. Ah, meu Deus. Cara, você pulou os recadinhos. Ah, é? Então a gente faz, hein? É. Então tá. Pô, deixa eu interromper um pouquinho pra contar uma coisa pra vocês, que vocês conhecem a minha sorte, né? Vocês sabem que ela é lendária já, né? Vamos disputar depois o negócio de sorte. Ih, cara, coitado de você, Flávio, você é um guri perto de mim. Sim, então, sim, tá. Tu nunca vai dar o azar de ir pro Qatar, por exemplo. Pro Cairo, nunca vai ter azar. Eu vou dizer o que aconteceu, eu tô bem tranquilo aqui, tá chovendo pra caralho lá fora. Tô bem tranquilo, de repente eu ouço um cheiro de queimado. O que aconteceu? A fonte do meu computador acabou de queimar. Nossa! Tá de sacanagem, cara. É pra acabar, cara. É pra acabar. É isso aí, eu só queria compartilhar esse momento feliz, né, da minha semana. É isso. Jesus amado, cara. E como é que tu... Mas o que que o computador tava fazendo que ele tava ligado? Cara, não, ele tá aqui, eu só tô gravando. Não tem nada fazendo. A Ué? Fonte tá ligada pra ligar o computador, só isso. Tá, mas como é que tu tá ainda no É que é notebook, ele tá na bateria. Foi o que eu falei, cacete. Por que que ele tá ligado se tu tá gravando no notebook? Mas tá ligado porque tem. Porque eu sempre deixo ligado. Ah, normal? Entendi. Ok, então tá. Só pra fazer barulho de fundo, assim. É que nem TV pra dormir. A gente liga a TV só pra fazer um barulhinho, fazer uma luzinha no quarto. Mas a fonte não faz barulho. Ele não entendeu. Ele não entendeu, ainda. Não. Ele não entendeu, não. Deixa baixo. Ok. Enfim. É isso aí. É isso. Já marcou a tua volta, né? Coisas que acabaram acontece, com o tempo e me deixam saudade, minha fonte, por exemplo, nesse momento. É, Nilson, bota o teu nome, Cash 88, só isso. Não, não é constante não, tem certeza? Cara, 192 tá no constante. Tá, pode ser, eu não lembro agora, deixa eu ver aqui. Variável que varia. É constante. Constante, isso, constante. 192. É. Não, tem que falar igual ele, tá no constante. Constante. Constante. Depois, Spider, não deixa de conferir o meu trabalho lá no canal do Los Chicos, do podcast lá, que eu sou editor dos vídeos deles agora. Ah, é mesmo? Uhum. Massa. Deixa eu passar o link. Me inscrevi lá no canal hoje. É, mas é um miserável mesmo, né? Ah, o Tim Blue passou o link hoje. Eu sou puto que nem que queria editar esse vídeo pra ele. Os caras vão me pagar, porra. Pra... Ué, tem que dar prioridade ao dinheiro. Sou mercenário, esqueceu. Maldito. É um capitalista maldito. Flávio, alô. Tu bota o teu nome e depois bota Cash 88 no final. Se tu não botou, não tem problema, só depois eu renomei. Não. Eu botei Flávio, tudo maior, eu botei Flávio Cash 88 o nome isso, do arquivo. Isso aí, beleza. Olha só, isso que é um estagiário. Viu no Telegram lá que eu postei. Todo mundo bota lá. Sempre errado, ele botou certo já no primeiro, olha só, que orgulho. Aí é bom. Ah, eu esqueci de dizer pro pessoal votar, hashtag não vai ter golpe. Aí, ó, se fudiu, não fez campanha. Rapaz, se tu começar a falar, eu vou cortar essa parte do teu áudio. Te fudeu, tu. Esqueceu? Eu ainda que edito essa porra. É, tá exportando o áudio já, já tá salvando o MP3. Tá. É exportando o áudio, espera um pouquinho aí, cara. Cara, pô, não se... Eu não sinto que eu tenho sotaque, pô. E o pessoal que de fora acha que carioca é cheio de sotaque. É, a mesma coisa eu, acha que eu também tenho sotaque. Mas você é demais, cara. Você é demais, você não percebe, mas é, cara. Hein, ô Flávio, eles acham que eu tenho sotaque? Ah, você tá louco, barbaridade. Não, imagine. Não, imagina. Ah, o Spider é pior ainda, o Spider leite quente, que esquenta a gente, que esquenta a gente na madrugada fria. Fala isso como se o teu idioma, tu falando, fosse o definitivo. Não é, cara, tu fala tudo errado também. Mentira, seu rabo. Né, Du? Ele não fala uai, ele não fala tchê, ele não fala peixe. Eu não falo peixe. Não, é não fala que nem o Flávio, né, peixe. Ah, tá. Ô, Romário. É, ô, Romário. Tem que falar com a subiuzinha, peixe. Ai, Romário, fala. Tá. Hein, Flávio? Na época que eu fui no Rio, né? Tinha um carinha jogando The King of Fighters 97, né? Aí eu escolhi Yori Orochi, Leona Orochi e nem lembro o outro. Eu escolhi. Aí o cara olhou pra mim assim e falou: olha só, hein? Do jeito que você fala. Você acha que vai me ganhar com esses três incorporados, cara? Incorporados. É, aqui falava incorporado. Não, eu falei incorporado, falei incorporados. Incorporados. Incorporados. Edu. Você acabou de ouvir Machine Cast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.